bomba que explode, os pila entram em choque. Só os talibã no abrigo de armamento forte, disposição pros corre, leal gladiador. É célula Al-Qaeda onde as flores traz a dor. Só terrorista na febre que raja. Capota as barcas dentro os putos de farda. Nós puxa o bonde de munição traçante contra o poder paralelo. O sistema entra em danger. É nós que tá, meu querido, é isso mesmo. É o monstro criado pela porta da cara ao implorar emprego. Meses depois, tava de fuzil na mão. Livros, bang e a missão fortalecendo a facção. O território, ladrão é o deserto. Da leste sobe lado e pronto pra furar os cap. Parte dos monstros onde playboy não aparece. Os moleque aqui cresce inimigo dos verme. Na contenção sem estresse. Os moleque aqui tá de fura lá da cá. Deixa a chapa esquentar. Só terrorista treinados pela Al-Qaeda. Só terrorista treinado pela Al-Qaeda. Só terrorista treinado pela Al-Qaeda. Só terrorista treinado pela Al-Qaeda. Só terrorista treinado pela Al-Qaeda. Função Itaquá, Zona Leste, moleque, é nós. Aqui é o fundão, doidão, chicote estrala. Os boys de V8 pagando de várias grife. Vai ver, vão tremer quando vê os calibre. Os cano na cara sem dó e sem piedade. Aqui é o pesadelo que vem em alta voltagem. Que segue a trilha rimando, submundo. Distante dos vermes que sempre traz o luto. Então, só terrorista na pista treinado. Que destrava as traca pra não ser cortado. Rajado no chão de terra todo perfurado, jogado pelos gambé no meio do mato. Só terrorista que se escriva da morte. Luta contra o tempo e perfura vários portes. A queima roupa, sem dó, sem compaixão. Sente o baque, a explosão. Pique Afeganistão, doidão. Vejo os moleque, mas na frente de HK. De M16, programado pra matar moleque. Bomba quer brincar, quer ver avião cair. Quer brincar com a dinamite, botar fogo no estopim. Doutor, é que cê quis ver os meninos no marginal de pistol, uso atravessado, carregando fuzil pau. É desse jeito que os moleque sobrevive. No berço da miséria, sem brinquedo, só os calibre. Bicho, sente o clima, porque aqui é o inferno de barraco. Rua de terra, esgoto, céu aberto, tribunal. CH na guerra armada, não se abala. Al-Qaeda brasileira é o trabalhador de mente blindada. Só terrorista treinado pela Al-Qaeda. Só terrorista treinado pela Al-Qaeda. Só terrorista treinado pela Al-Qaeda. Só terrorista treinado pela Al-Qaeda. Pela Al-Qaeda ladrão, pela Al-Qaeda. ثم إن بوش يتحدث عن تعاونه مع المالكي وحكومته لنصر الكرد في العراق، ولكنه في الحقيقة eu também com os microfone destravado, tribunal, CH de soldado a general. No país de dimensões continental, que vê também famílias se destruindo. O ódio não ver o progresso do meu semelhante, só vejo amargura nesse sorriso. O ódio em ver os parceiros de boa fé arrastado, foi punido, enfraquecendo a corrente pura. Gueto, favela, nação das ruas. Ligo pro arrebento verdadeiro, numa célula só pra bater de frente mesmo. Sim, sou eu, a autoestima, como numa fita boa, sem ir pra ilha, olho nos olhos, pente por pente, monstro, o sistema subiu, periferia não é mais carente. Al-Qaeda brasileira, o trabalhador de mente blindada, maloqueiro. Al-Qaeda brasileira, o trabalhador de mente blindada, ai, monstro. Al-Qaeda brasileira, o trabalhador de mente blindada. Pobre louco, TRR. Os monstros se reuniu. Consciência humana, tribunal MC. De leste pra leste, no ideal só, o progresso. está treinando.